Bravo 4447. Bom dia, Azul 4447. Alô, Salvador, bom dia, Azul 4447. Azul 4447, qual nível para Ilhéus? 4447. Ok, pode retornar para 108.6, ok? Ok. 4447. Qual seria o nível para Ilhéus? 200. Ok, nível 200, aguarde cópia, prepare da Euleda após direto. Da Euleda, Leda direto, obrigado. Ok, 4447, copa. Prossiga. Salvador Ilhéus, nível 200. Decola da 10, direita, após Dael Leda, após Leda, direto Ilhéus. Transponder 5437. E o controle 1208. Autorizado 200 Ilhéus, Dael Leda, após direto Ilhéus, 5437, 128. Chame quando pronto. Azul 4447 no 8, pushback acionamento. Tá livre, chame pro táxi. Autorizado, puxa o sinal, chame táxi. Chamar para o táxi. Comodoro Azul 4447 para o táxi 6060 a bordo, 3 horas, alterna Aracaju. Chame no ponto de espera, pronto, Azul 4447. Eu vi táxi chamada no ponto de espera, 4447. Altímetro 1018. 018, obrigado. Confirme? Vem me chamando? Juliette Oscar, prossiga. Autorização de remoto. Parte 3. Para o pátio 1. Posição 5. Pátio 3 para o portão 5, autorizado o reboque. Chame para ingressar no pátio 1, ok? Camarada, pátio 1. 447, pronto, posso esperar no 0. Alinhada e decolada 1-0, vento calmo, 4447. Alinhada e decolada 1-0, 4447. Tá iniciando 447. Sim. Decolado aos 15, chame 1208. 08, 4447, obrigado. Controle azul 4447, 1500 para 2-0. Azul 4447, contato radar 200, saída da EL. Saída da EL 4447. Afro Alfa Tango, confirme proa. Tango, Aruba agora, senhorita. Gente. Manete, você escuta? Afirmativo, aguardando transferência. Aguardando, Tango. Ok, está autorizado o ingresso para o portão 5, ok? Comodoro Papa Franco, Oscar do Alfa. Confirme. Confirme, chamando a torre. Chame na frequência 118.6. Papatango Oscar Zulu Alfa, é isso? Afirmativo. Prossiga. De Salvador para Recife, para a próxima Copa. Para que horas é o seu plano? Para o 4-0. Ok, ciente. Mantém escuta e aguarde para a cópia. Sim. Pedro Luiz, que Juliette Oscar. Parqueado. Ponte 5, Pátio 1, grato, bom dia. Ok, bom dia. Oscar Zulu Alfa até a torre. Prossegue. Eu estou vendo no meu sistema aqui o seu plano para 0940.